Cova de bandidos afundados na cocada, cocados no IP. Movimento está à toa, pode crer, vai por mim. Heroína assassina, sempre foi a nossa sina. A nossa creolina misturada com morfina. É o nosso repelente que protege até os dentes. Quem toma muito chá de coco quente. Ah, eu só vim pra buscar um carregamento e depois me mandar. Atravessa a muralha, sei que eu vou fazer toda a mata, toda a selva pra me esconder. Carra bicho, não espicho, me enfio até no lixo. É só tomar cuidado pra não pisar no bicho. A floresta da Amazônia vai me enlouquecer. Ariranha e piranha não posso comer. Baiacu, peixe, boi e jabuti. Tô achando um caminho pra eu sair daqui. Não faça isso não, olhe pro lado, meu irmão. A cura dos bichos pode estar aqui no chão. Procurando malefício, arrombando o orifício. Só mais um pulinho pra cair no precipício. Pode crer. Não acho nada pra comer. Pode crer. Não acho nada pra beber. Pode crer. Um santo daime pra você. Pode crer. A Amazônia te fuder. Ah, eu só vim pra buscar um carregamento e depois me mandar. Fuder! Ah, eu só vim pra buscar um carregamento e depois me mandar.